Você é o meu maior amigo. Tudo que eu sou devo a você. Onde eu for, você está comigo. Sua mão sempre a me proteger. Trago no meu canto uma verdade que eu guardo no meu coração. É possível ter até saudade de quem vive na imaginação. Você, meu pai, que me ensinou que na tristeza sempre resta uma esperança. Você, meu pai, que me mostrou que todo homem guarda um sonho de criança. Você falou e acreditou que a fé remove qualquer pedra do caminho. Você viveu com muito amor, me ensinando que ninguém está sozinho. Eu aprendi e sei que nada é mais bonito que um sorriso de criança. Saber amar e perdoar são coisas simples que eu trago na lembrança. Eu quero ver o sol nascer e os passarinhos livres despertando as flores. Eu quero crer e quero ter um arco-íris sobre a terra toda em cores. Quero sentir que o coração ainda guarda um lugar para os sentimentos. Eu vou gritar pro mundo ouvir. O amor está presente em todos os momentos. Você, meu pai, meu grande amigo, que me ensinou a perdoar meus inimigos. Eu vim dizer e agradecer, pois não seria o que sou sem ter você. Você, meu pai, meu grande amigo, que me ensinou a perdoar meus inimigos.